ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você, está entrando no ar Tema Livre, mais um Tema Livre especial, homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Você tem acompanhado aqui no nosso programa várias edições com homenagens a Luiz Gonzaga. Esta é mais uma delas. Nós estamos aqui no estúdio com o Gabriel Azevedo e com o João Fernando. Você, assim pelo nome, talvez não saiba quem são, mas eles são do Grupo Casuarina e todo mundo sabe quem é o Grupo Casuarina, que começou no bairro carioca do Maitá, na Rua Casuarina, com a bênção do Cristo Redentor. Daniel Montes, que é o violão de sete cordas, Gabriel Azevedo, pandeiro e voz, o João Cavalcante, tantã e voz, João Fernando, bandolim e vocais, e Rafael Freire, cavaquinho e vocais, pegaram emprestado o nome da rua e formaram um dos principais grupos da nova geração do samba brasileiro. O quinteto tocou nos bares mais conhecidos da Lapa, no Carioca da Gema, Rio Cenário, um Bar Semente, até chegar à Fundação Progresso Casa, que abrigou por anos a roda de samba do Casuarina, onde eles recebiam convidados como Roberta Sá, Paula Lima, Gabriel Pensador, Leila Pinheiro, Benegão. Bom, o que eu queria conversar com vocês já estão sabendo que nós estamos tratando de Gonzagão. Vocês participaram, acho que em São Paulo, não foi? De algumas homenagens ao centenário de Luiz Gonzaga. É um aspecto interessante porque vocês, jovens e que são fruto da fina flor do samba carioca, da mais genuína, né, expressão do samba carioca, que vem de Roberto Silva, que vem de Ney Lopes, toda uma turma muito venerada. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui tratando de Gonzagão e vocês estiveram em São Paulo participando dessas homenagens ao Gonzagão. Como é que vocês veem, como é que vocês receberam essa situação, esse cenário de homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga? Luiz, primeiro, bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia a você, a todos aí. Obrigado pelas palavras. Esse é o Gabriel. É isso aí. A gente, como você falou, a gente é um grupo tradicionalmente mais dedicado ao samba, né? Mas a gente gosta de música brasileira em geral, né? Então, a gente sempre faz, ali nos nossos discos, desde o primeiro disco, a gente sempre bota uma pitadinha de tudo que faz parte das nossas influências. E a música nordestina tá sempre muito presente, porque a gente já tocou muito baião, muito forró, assim, faz parte da nossa vida mesmo como músicos. E a gente foi convidado pelo nosso grande amigo Daniel Gonzaga, que é neto, né, do Luiz Gonzaga, filho de Gonzaguinha. Ele fez um projeto que passou por Brasília e São Paulo. E a gente foi convidado, na verdade fomos nós, o nosso grande amigo Otto, que é um compositor maravilhoso, cantor, um artista fenomenal, e o Bebê Kramer, que é um acordeonista gaúcho que está morando no Rio já há alguns anos e que é um virtuoso do instrumento, assim. E a gente fez essa apresentação em homenagem ao Luiz Gonzaga, só tocando músicas do Luiz, sucessos do Luiz. E foi muito legal porque aproximou de novo a gente, né, desse universo, João. Foi muito legal, fala um pouquinho. Vamos ver se está saindo som no microfone dele. Estamos saindo. Opa, bom dia a todos. Bom dia. A gente já tinha um contato muito próximo com esse a obra. É o João Fernando. Isso. Com a obra do Luiz Gonzaga. Já havíamos tocado, eu, particularmente em banda de forró, já tinha então mergulhado nesse repertório imenso do Gonzagão. E essa série do CCBB, que, né, no caso, que foi organizada pelo o Daniel Gonzaga, serviu para aproximar ainda mais o Casuarina, né, que é um grupo de samba, com a obra do Gonzagão. Inclusive, a gente fez essa maluquice de tentar sambiar um pouco, né? Acho que isso que foi legal nesse projeto. Foi legal, né? Pra caramba. Foi legal, acho que a gente não teve a chance de trazer pro Rio, infelizmente, né? O público aqui do Rio não pôde ver. Mas a ideia do Daniel, quando convidou a gente, era exatamente essa. A gente até ficou um pouco assustado quando ele convidou a gente. Falou, pô, mas Daniel, a gente tem essa formação mais tradicional de samba, violão, violão de sete, cavaquinho, bandolim, tantã, pandeiro. Não, o ritmo é completamente diferente. Como é que a gente vai adaptar? E ele os instrumentos são outros. Exatamente. Mas ele falou, não, mas a ideia é exatamente essa. Eu quero que vocês peguem com a linguagem de vocês e façam uma releitura das músicas do meu avô e vamos ver no que dá. E o resultado ficou legal. Pô, ficou muito legal, ficou porque muito a gente bom. Fez exatamente essa brincadeira. Em alguns baiões a gente botava segunda baião, mas aí a primeira a gente botava um ritmo de samba. Era o samba. O Sabiá, que é um shot clássico, né, do Gonzaga, lindo, a gente fez em ritmo de choro. Ficou um samba choro bem lindo, um samba choro é um lamento muito bonito. Vocês só, eu que lamento aqui, na verdade, que vocês não tenham trazido essa, né, isso em áudio para a gente compartilhar aqui com os ouvintes. Agora, ô João, você falou ainda há pouquinho que você tem uma história de forró. Que história é essa de forró? Pois é, no final da década de 90, eu particularmente, né, eu ouvia muita música estrangeira, eu tocava guitarra elétrica e tal, mas eu comecei a me interessar bastante. Fala isso. Falar minha vida, não tem jeito. Não, vem cá, você agora me despertou a atenção. Você continua o seu raciocínio aí sobre forró, porque depois eu quero saber essa história do rock. Pois é, então, eu comecei realmente a me interessar muito naquele momento por música brasileira, a partir de Chico Science, né? Foi a partir daí que teve essa transição de eu mergulhar nesse universo da música brasileira. E em particular, no final da década de 90, o movimento do forró, dito forró universitário, estava em franca ascensão aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste em geral. E acabou que eu caí dentro de uma banda de forró, eu já tocava, e comecei a ficar doido, pesquisar repertório. Então, mas no caso, no meu grupo, era basicamente Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Era o que a gente gostava de tocar, o que a gente mais se divertia em tocar, e era o que o público gostava bastante. Uma coisa que eu tenho visto nesses especiais de televisão e rádio, celebração ao centenário do Gonzaga, é o ressurgimento, ou talvez até a ressurreição, de ícones e cultes, né, que foram dessa época do Gonzaga, ou que foram precursores do estudo, né? Quer dizer, eram gerações posteriores que se dedicaram ao Quinteto Violado, por exemplo. Né? Quer dizer, então você vê, aí ontem eu estava vendo o cara do Quinteto Violado, achei que ele está, inclusive, conservado para a idade dele, porque o Quinteto já é antigo, né? Antigo. E o Quinteto, mesmo antigo, ele já vinha com uma proposta, que era essa proposta de resgatar. Eles têm uma gravação do Asa Branca que eles piraram ali na harmonia da música, eles modificaram toda a harmonia e não ficou uma coisa chocante, ficou uma coisa muito intuitiva, mas bem diferente do que o Luiz Gonzaga fazia. Então é isso mesmo, é uma releitura, é um outro olho, jogar um outro olhar sobre a canção do isso foi do muito Gonzaga. Feito com a obra do Gonzaga, né? Eu lembrei agora de uma outra, o Raul Seixas tinha uma versão meio blues, né, do Asa Branca, pois também, bonita, cantando em inglês, inclusive, né? Isso mesmo. Com um bandolim, tocando, era legal. Aliás, como tudo do Raul, né? O Raul não podia ser de outra forma. Quando você falou do Chico Science, João, eu me toquei disso aí porque me lembrei imediatamente do Quinteto Violado. E também do Fagner, e por aí vai, mas a gente parte, quando a gente fala do Gonzaga, a gente parte sempre de Pernambuco. E aí você vê a importância do Gonzaga no Nordeste. Tem um livro, participou com a gente, o autor desse livro, participou de um dos programas especiais aqui, que chama-se Luiz Gonzaga e o Rio Grande do Norte. O cara foi, só falta o cara botar assim, Luiz Gonzaga, a importância do Luiz Gonzaga na vida de Mossoró, não é? Quer dizer, é uma coisa muito interessante você ver como é que o Luiz Gonzaga, ele tem uma raiz pernambucana que vai se espalhando pelo Nordeste, mas que quando chega ao Rio de Janeiro, e ele com aquele gibão, chapéu, com aquela indumentária toda nordestina, estilizada, ele joga aquilo de uma forma, não é, que... Pois chegou... mas eu estava até vendo agora esses dias, estamos tendo uma avalanche de programas, documentários do Gonzaga, um fato interessante, porque logo que ele veio ao Rio de Janeiro pela primeira vez, ele diz que ele tocava muito no Mangue ali, no Porto, né? Aquelas noitadas boas ali daquela região. Só que ele tocava, ele fala que ele tocava valsas vienenses, polcas, foxtrot. E aí diz ele que um dia tinha uns marinheiros cearenses e chegaram pra ele falando o seguinte: mas meu amigo, você é nordestino, por que que você não toca aquelas músicas que teu pai te cantava, aqueles lamentos, aquelas coisas bonitas de lá? E aí parece que foi aí que deu o estalo no Gonzagão, dele começar a voltar pra própria raiz dele. E aí se tornou um símbolo de todo um povo, né? Porque ele vestiu bem essa camisa e aí propagou pro Brasil inteiro, criou um ritmo que foi o baião, né? É. Então é interessante. A gente tem uma outra história interessante que a gente aprendeu também nessa história toda desse projeto do Gonzagão que a gente participou. O Bebê Kramer, que eu te falei, o acordeonista que acompanhou a gente nessa viagem, ele é gaúcho, né? Mas é um gonzagólogo. É um grande admirador da obra do Luiz Gonzaga. E ele contou uma história pra gente que a gente custou um pouco acreditar nessa história, mas depois eu fui pesquisar e é verdade. Que é a história do Pedro Raimundo. Não sei se você conhece, né? Que era um artista gaúcho e que se apresentava se apresentava naquela época de bombacha, de roupa tradicional gaúcha. E foi baseado nele que o Gonzagão teve a ideia de se vestir também de nordestino, né? É verdade. Foi dele que ele tirou a inspiração. Foi dali que ele tirou a inspiração. Exatamente. Porque também é o seguinte, o Rio de Janeiro, como era a caixa de ressonância da cultura e era da música popular, era para onde vinham todos, né? Até de São Paulo, a Marlene veio de São Paulo. Era o Eldorado, né? Da cultura. Onde começava. Era que se o cara não fizesse sucesso no Rio de Janeiro, ele podia ser o que fosse, que ele não era ninguém. Então, quando os gaúchos vinham e se apresentavam aqui como Nelson Gonçalves, eles viravam cariocas. Pois é. Né? E o Pedro não, o Pedro ele manteve aquela identidade. E o Gonzaga viu isso aí e também achou que era por ali. O caminho era esse pra aí. Ele formar aquele estilo dele que. É, porque aí você começa a botar o seu modelo, impor o seu modelo a um consenso que é muito homogêneo demais. Não adianta, como você falou ainda há pouco do Gonzaga tocando valsa, tocando tango, que tem o filme ele tocando tango na zona, e ali, pô, bicho, os caras dizem, esse cara é quem é esse cara? Tá tocando tango com essa cara de pernambucano, não é não? É verdade. E o que vocês têm alguma coisa que a gente possa ouvir, que vocês interpretaram, até gravado, aí o que que a gente tem? Olha, a gente não trouxe aqui, mas a gente tem... Não, que a gente tem aqui, eu digo aqui... a gente cantando, acho que tem bastante coisa aí, tem... Do Gonzaga, que a gente tinha um negócio aí que o Fábio viu aí no início, vocês disseram, isso aí... Não, essa aí, por exemplo, que tá tocando agora é uma música nossa, né? Certidão, a música que dá... isso já foi uma brasa, né? Isso já foi uma brasa. Essa é do Anônimo Barbosa. Do Anônimo, não? Isso, que a gente gravou. Do Gonzaga aí. Não, a gente interpretando não tem. A gente até registrou esse show... O de Brasília, se eu não me engano, né? Foi registrado pela TV Câmara, se eu não me engano, né? Acho que sim. Eu ter visto a TV Câmara, isso aí vocês lá. A gente tem, mas infelizmente a gente não teve acesso ainda a essa gravação. Infelizmente não, vocês vão pagar por isso. eu vou agendar uma próxima vinda de Teremos vocês que voltar. Aqui. Terão de voltar. Ou trazendo... Muita felicidade. Ou trazendo a gravação, ou... Com os instrumentos para a gente fazer. Vai ser mais fácil, né? Eu acho que aí é mais fácil. E aí nós fazemos o registro histórico aqui, que legal, vai ficar aqui então. Gravado. Vocês têm também, quer dizer, nós falamos aí do Gonzagão, mas vocês têm uma ligação que vai além do samba carioca, você acabou de falar do Adoniran Barbosa, e vocês têm uma, eu diria que é uma veia pesquisadora, de grandes valores, de coisas que são muito esquecidas. Por que vocês acham que essas coisas são relegadas assim ao esquecimento? A Adoniran mesmo, né? Você tem coisas episódicas aqui e ali, mas ninguém sabe quem é a Adoniran Barbosa hoje, a garotada, porque os caras da idade de vocês aí é difícil achar. Eu acho até assim, pela experiência que a gente tem, não muita, mas a gente já está, o Casuarina já tem 11 anos, né, 11 anos. De história. E a gente viu aos poucos esse cenário mudar, eu acho que ainda está mudando. Eu acho assim que com muita humildade a gente também tem um papel nessa história toda, porque a gente começou, quando a gente começou na Lapa, aqui nos bares, como você falou, no Carioca, no Rio Cenário, o nosso público era prioritariamente um público mais velho, né? Pessoas que gostavam de sair para um lugar legal, que tivesse tocando uma música de qualidade, que pudessem sentar, comer, beber uma coisa legal. Só que com o tempo a gente viu esse perfil do público mudar. Hoje em dia, nas nossas rodas de samba na Fundição Progresso, por exemplo, é só garotada mesmo, assim, entendeu? Até mais jovem que nós. Garotada de 18, 19 anos, pessoal que está entrando na universidade, assim. É muito legal isso. É, o que é legal. A gente tem muito orgulho disso, eu acho, que assim, mais do que os 4 discos que a gente já fez, os prêmios que a gente ganhou, as viagens pelo Brasil, pelo mundo. Eu acho que o que dá mais orgulho pra gente é poder levar essa nossa história, né? O que a gente gosta tanto, que é resgatar. resgatar esse cancioneiro popular brasileiro e levar para o jovem que estava um pouco virado de costas para essa história toda, né? É, não é nem, eu acho que nem é virado de costas, desculpem, Gabriel, claro, não é nem virado de costas, eu acho que é ignorante. Ignorado mesmo. Essas coisas, né? E é uma coisa interessante também, porque, por exemplo, a gente toca uma música num show, que aí o garoto vai lá e escuta e gosta. Vamos dizer, a música do João Nogueira. E a partir daí, ele vai pesquisar outras músicas desse mesmo compositor. É. Então é um trabalho constante da pessoa. O problema, né, é que ele chega no próximo show, toca aquela do João Nogueira. O problema é que começa os pedidos, né? Agora, o negócio gozado que você falou, legal, né? Que você falou é que quando vocês começaram a tocar ali na Lapa, o público era um público mais, numa faixa etária mais elevada, porque era um público mais maduro, até porque aquele ressurgimento da Lapa, ele atraiu de início aquele público que conhecia a Lapa. Isso, que tinha conhecido a Lapa, a velha Lapa. Então, até a Lapa se tornar uma coisa mais da noite do Rio de Janeiro, até do Circo Voador, né, até essa coisa englobar tudo ali, a Lapa cresceu muito, ela surgiu naquele núcleo pequenininho ali do Carioca da Gema, mas hoje a Lapa está chegando lá na Praça da Cruz Vermelha, já está, né, indo para outros lados todos, e até aqui a região do Porto. Até a região do Porto. Então, vocês pegaram um público bem amplo, estão descendo a esse público universitário. E é interessante porque, por exemplo, no caso do Daniel Gonzaga, que é filho do Gonzaguinha, que é o Luiz Gonzaga Júnior, que veio também do movimento universitário do MAU, do movimento artístico universitário, com Aldir Blanc, com Ivan Lins, com toda aquela patota, Silvio da Silva Júnior, não é? Ronaldo Monteiro Souza, toda aquela turma que estourou naqueles festivais da Globo e que firmaram uma geração de gente que seguia onde eles fossem. E alguns, ou muitos deles, ficaram, perenizaram o nome na música, até hoje nós estamos com eles aí. Mas vocês estão fazendo de novo esse percurso, né? Como é essa história? Como é que você vê isso? Eu acho que são ciclos, né? O pessoal faz essa comparação muito, já fizeram também essa comparação, eu acho que é muito pertinente essa comparação. Muitas vezes comparam também, assim, a gente tem até certas restrições, assim, porque foi um movimento tão, tão grandioso que a gente fica até com medo de ser comparado, mas comparam muito com a Bossa Nova também, né? Mas é difícil pra gente. Eu acho que, assim, de universitário na gente só tem só tem dois, então fica mais complicado. Eu passei pela universidade de longe, assim, uhum, né? Mas a Bossa Nova é uma comparação que se faz muito também, né? Porque o pessoal que pegou os sambas do Morro, é lógico que era um momento diferente, mas eu acho que eu acho que a gente, assim, acho que o nosso movimento é um movimento. Você vê o que a Lapa se tornou hoje, né? A Lapa, como você falou, naquele momento de revitalização, uns 10 anos atrás, o pessoal tinha até medo de andar pela Lapa, né? Porque era perigoso andar pela Lapa, ir de uma casa para outra. Aí o atrasado chegou aí. Olha aí, tá chegando, tá vendo? Porque a pessoa que era às 3, não foi? Falaram com você que era 15 horas, né? Tava esperando o rapaz da produção chegar ali. Ah, tá bom. Estava esperando a produção, mas sim, aí continua. Agora eu vou só fazendo parênteses, aproveitando que ele chegou aqui. 10 anos de revitalização da Lapa, você está sendo muito modesto. Se você for ver aí, você não está vendo o tempo passar, hein? Não, com certeza, com certeza. Eu estou falando assim, a história é que a gente estava mais presente ali, né? E era até complicado você ir de um lugar para o outro, era perigo. Você vê hoje o que a Lapa se tornou. Então, eu acho que esse movimento no qual a gente se insere, assim, ele tem uma característica particular, que é um movimento que, assim, a música é muito importante dentro desse movimento, mas ele vai um pouco além da música, entendeu? Ele engloba um pouco mais, assim, as coisas. Ele engloba a revitalização de um espaço que é muito importante, não só para a cultura da cidade, mas para o lazer do carioca. Eu acho que a Lapa chegou para esses jovens, assim, como um oásis, né? Porque é um lugar que está entre a Zona Norte e a Zona Sul. É um lugar extremamente democrático, em que a pessoa pode vir e pode, se ela tem dinheiro no bolso, ela pode entrar numa casa cara e beber bebida cara e sabe, se divertir com dinheiro. Como quem também não tem dinheiro pode parar na rua, tomar cerveja no ambulante. Ou no botequim. No balcão. Exatamente, vai se divertir da mesma maneira. Agora, esse negócio de que você falou é muito curioso, porque remonta a uma época em que a Lapa era o coração da vida boêmia do Rio de Janeiro, e não era por acaso, não era porque era um ponto central apenas, é porque o centro da cidade era um local eminentemente residencial. As pessoas viviam aqui. Santa Teresa vivia o auge da sua, né, da sua fama, da sua pujança. Era um bairro aristocrata. Ainda antes de caírem os casarões naqueles temporais, uhum. Santa Teresa era uma coisa meio aristocrática, né? Os bondes transitavam pelas ruas aqui embaixo e o bondinho de Santa Teresa era aquela atração extra. Agora eu queria que falasse o retardatário, que é o Rafael. Não é isso? Rafael Freire acabou de chegar. E o Rafael veio com o João Felipe, é isso? Não, veio com o Yuri. Também nem é o João Felipe. É o substituto, mandaram reserva. É o sub. Por isso que ele chegou atrasado, tá vendo? É o sub, é o suplente. É esse que é o problema. E eu criava fama aqui, né, de atrasado. Tá vendo? Rafael, nós estávamos falando aqui, e os dois já falaram bastante sobre isso, sobre a importância de Luiz Gonzaga. Estamos fazendo uma série de temas livres aqui esse mês, uhum. Lembrando o centenário de nascimento do Luiz Gonzaga, e já tivemos programas com o programa com Fagner, programas, até um programa em Exu, que a gente mandou um Maravilha. Correspondente, um enviado especial para Exu, para gravar o que tiver de melhor lá, para trazer para nós tocarmos aqui. E eu queria que você falasse um pouco da sua percepção desse centenário, o que significa isso, como é que você vê essa festa? Essa festa, ela está dimensionada da maneira correta? Há uma repercussão que é natural dessa efeméride, ou isso é um processo de mídia, uma coisa que está sendo conduzida? Como é que você está vendo? Não, eu acho que é uma homenagem mais do que justa, assim, isso não tenha dúvida. Eu acho, sim, pelo que eu tenho acompanhado, a reverberação, acho que ela é do tamanho do que representa o Luiz Gonzaga, né? Que eu acho que é uma grande referência, uma grande pra gente, principalmente. A gente, sei, não quero me tornar repetitivo aqui, já devem ter dito isso. Chegou atrasado, não tem jeito. A importância jeito. E quanto... Pega o resto e ainda tem que repetir. Mas o qual acrescentou na nossa carreira, nossa bagagem musical, a obra de Luiz Gonzaga, né? E ele, assim, é um músico que trouxe muita coisa nova, né? O resfulego no acordeão, os temas, as músicas, a carga emocional das músicas e ao mesmo tempo a alegria com que ele cantava aquilo. Então, assim, foi um grande artista, assim, eu acho que tá na cabeça de qualquer brasileiro a obra de Luiz Gonzaga. O João falou que ele tem um passado ligado ao forró. Você não tem, não, né? É, até temos, né, Gabriel? Menos um pouco, né? Menos um pouquinho. A gente era mais de dançar, tá assumindo agora, viu? Veementemente do início. Não, de jeito nenhum, mas a gente era mais de dançar nessa época, assim. O forró foi legal, esse movimento todo do forró que o João se referiu, que, assim, eu acho equivocadamente se chamou de movimento forró universitário. Eu acho muito feio esse nome, né? Pra começar, forró já era uma coisa que limitava, coisa, né? O conceito lá mesmo no Nordeste já era um conceito. Universitário, então. Aí, universitário, daqui a pouco você cria o forró de escritório. Exatamente. Né? E universitário não tinha de nada, que se tu botasse 10 malucos assim encostados na parede, acho que ninguém tinha passado pela universidade, não, entendeu? Ninguém. Então, ninguém. Era complicado. Eu não gostava muito desse tema, mas o fato é que esse movimento veio, como o João falou, de alguma maneira, fazendo, ressurgindo em certa parcela da juventude do Rio, acho que do Brasil inteiro, esse desejo de conhecer um pouco mais das músicas antigas e tal. Só que nessa época a gente era mais de dançar mesmo, né? A gente era mais de... Sim. E o João ficava lá no palco e a gente... Agora, tem uma coisa que eu acho também, que a denominação forró universitário não se deve tanto à formação de quem estava ali tocando e cantando, mas sim aonde ele se apresentava, sim, né? Quer dizer, o palco é que era a universidade. E isso muito também em função do movimento político, estudantil, sim, né? Isso eu acho que vem desde o tempo das festas dos forró da Libelu, uhum, né, sabe? Não é do tempo de vocês, a Liberdade de Luta, que é do tempo do Antônio Palocci, entendeu? Quer dizer, imagina você, Palocci, dançando forró. Você consegue imaginar isso? Pois é, ele fazia parte desses forrós da Libelu, da Liberdade de Luta. Quando eu fui morar em Brasília, era muito comum isso. Uhum. Então, eu acho que era isso, essa é que era a caracterização. Claro. Do forró universitário. Não eram universitários, você falou aí. Juntasse os 10 ali, não tinha nenhum universitário. Passou nem na porta. Mas se apresentavam ali, não. Passavam na porta só para tocar forró. E dali eles saíam e embora. Eu queria que a gente abrisse um espaço aqui. O cara que está acompanhando o programa deve estar querendo ouvir alguma coisa também. Vamos lá. Já que o Rafael chegou com o disco na mão, com o disco é bom, né? Com o CD na mão. eu que com vinil, eu queria que o Rafael dissesse alguma coisa que a gente. Qual é? Bota o Dissimulata. Pode ser? Bora. Segunda faixa. É, essa faixa 3. Faixa 3 de Dissimulata, isso aí. E logo depois do Dissimulata, aí nós vamos voltar ao João Fernando, que vai contar como é que era esse vínculo dele com o rock. Daqui a pouco. Você me veio com aquele flerte, e como estava eu fiquei inerte. Você me olhava de revesguete, me convidando pro tete a tete. Esfumaçava o ambiente, quando dançava pro meu deleite. Sem perceber fui ficando quente. O teu gingado café com leite. Mas o teu charme não era sério. Eu fui mais um a morder a isca. Quero entender qual o seu critério para escolher que corações você confisca. Depois de ti sou cobra criada. Contra essa tua sem vergonhice, hoje você não me deve nada. Desde que eu parei o baile, dissimulada, dissimulada, não brinque com o que Deus lhe deu. Vai desfilar os teus dotes pra outro crioulo que não seja eu. Mas o teu charme não era sério. E eu fui mais um a morder a isca. Quero entender qual o seu critério para escolher que corações você confisca. Depois de ti sou cobra criada. Contra essa tua sem vergonhice. E hoje você não me deve nada. Desde que eu parei o baile, dissimulada, dissimulada, não brinque com o que Deus lhe deu. Vai desfilar os teus dotes pra outro crioulo que nunca lhe dissimulada, dissimulada, não brinque com o que Deus lhe deu. Vai desfilar os teus dotes pra outro crioulo que não seja eu. Beleza, né, gente? Isso é Dissimulada com esse pessoal do Casuarina, que tá aqui conosco hoje no programa. Mais um programa da série Tema Livre, lembrando e reverenciando a memória de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, o cara que trouxe o Nordeste. E esse era o papo inicial que você não acompanhou, porque não estava aqui, que atrasou, Rafael. É, vou lembrar isso até o fim do programa, entendeu? É, esse era o papo inicial, que o Luiz Gonzaga, ele trouxe o Nordeste para a capital da República, e o Nordeste autêntico. Ele trouxe o Nordeste de uma forma que era um pouco diferente do que você tinha de manifestações nordestinas, e que sempre foram menosprezadas, sempre foram relegadas a um segundo plano, porque havia uma superioridade da cultura carioca sobre isso. E Luiz Gonzaga chegou como um meteoro e ele impôs, né, impôs essa nova linguagem, essa nova estética, essa nova até maneira de cantar. Ele era proibido de cantar no início, quando teve aqui, né? O Fernando Lobo, o pai do Edu Lobo, não deixava ele cantar, e ele disse, não, eu vou cantar, e ia cantar na rua, para poder ganhar os espaços que ele merecia, né? Como é que você vê, retomando esse princípio que a gente começou no programa, como é que você vê isso? Além de tudo isso que você disse também, é uma coisa bem característica que ele trouxe para cá, é a história da vestimenta dele, né? Como ele se vestia, que pegou a inspiração do Pedro... Paulo Raimundo. Paulo é você. já foi dito isso. É. Não, pois é, porque eu cheguei atrasado, aí eu não vi. Vamos corrigir ele, senão ele vai ficar pra... Não, mas pois é, então, assim, realmente ele veio trazer pra cá toda essa cultura rica, né, nordestina. E foi um... Foi muito importante por isso também. E é interessante que o... Para levantar a estima também, a autoestima do povo nordestino que residia aqui no Rio de Janeiro na época, ele virou um símbolo, né? De que as pessoas podiam sim ter orgulho ter vindo do Nordeste, podiam sim cantar isso povo, e o povo podia sim gostar disso. Gostar disso, não era obrigado a gostar só de Orlando Silva. É verdade. Né? E mais, quer dizer, ele trouxe, quando ele vem, existe uma massa... enorme. O São Paulo é o maior estado do Nordeste, né? O Rio de Janeiro tem a maior população nordestina, depois de São Paulo. Então, você tem esse público aqui no Rio de Janeiro, todo mundo é tratado como Paraíba. Até hoje, né? Ele diz, não, é Paraíba, não sei o quê. E em São Paulo eles chamam de baiano, não é? Mas é de uma forma, é sempre uma forma depreciativa, mais do que carinhosa, né? De tratar. E a cultura desse pessoal era uma cultura relegada, escondida. Eles se escondiam em casa para poder ouvir, e como eles eram migrantes e eram pobres, eles faziam isso escondido e eram reprimidos, até os porteiros que viviam. Eles não podiam ficar ouvindo essas coisas. O Gonzaga vem para trazer isso para a luz, não é isso? A cultura culinária deles, bicho, era sempre um lugar escondido. Não, e ele também, pode-se dizer que as primeiras canções de protesto e de ele começou a cantar as mazelas do povo do Nordeste, a seca, a fome, que muitas vezes aqui não chegava essas notícias aqui na época, e ele começou a cantar isso de forma a atrair a atenção do resto do Brasil para os problemas que tinham na região do Rio, verdade. Vinha, né? Então... Isso muito com Zé Dantas, né? Que tinha um cunho político forte, embora Humberto Teixeira tenha sido deputado e tudo, e é o autor de Asa Branca, mas aquela coisa da súplica cearense, né? Aquela coisa. Seu doutor nordestino tem muita gratidão pelo povo do sul ter feito pelo sertão, não sei o quê, uma esmola para o homem que é são. Ou estraga, né, ou vicia o cidadão, essa coisa assim, né? Que é um protesto realmente. E era um protesto de uma forma nordestina. E lírico também, né? Pois é, nordestina. Não era aquele protesto do Gonzaguinha, por exemplo. Era mais direto. Né? Aquele era um protesto de uma nova época, de uma nova linguagem. Era diferente, né? Exato, e é do Rio de Janeiro. Bem ou mal, era uma coisa aqui do Rio de Janeiro. E tem uma coisa assim também ligada com isso, né? O filme do Luiz Gonzaga foi um filme excelente, assim, a história é maravilhosa. Mas uma das coisas que eu achei que fez mais falta no filme, eu achei o filme ótimo, né? Mas uma das coisas que eu achei que não foi citada no filme foi a relação do Gonzaga com o Zé Dantas, né? Como você falou. Rapaz, o Zé Dantas não aparece. Ele passa batido. Isso foi uma das coisas. O Zé Dantas foi Humberto Teixeira, lógico, é lembrado como é um cara fenomenal também, muito importante para a história do Gonzaga, mas o Zé Dantas passou em branco, né? Fez falta. É isso aí. Estão falando aí, gente. Vai aí. Não, todo mundo viu o filme, né? Todo mundo viu o filme. Eu achei o filme, já que a gente está falando do filme do Breno Silveira, eu achei o filme bastante ficção, embora não é um documentário. Uhum. Um documentário é uma coisa, outra coisa é você partir e construir o personagem, né? Tem a história, aquela história de amor, é uma história de amor, evidentemente adocicada. Romanceada, né? Não é? Edulcorada, para ser uma coisa bem gostosa, bem. E é legal, rapaz, as pessoas choram. Eu chorei vendo o filme, e duvido que as pessoas não se emocionem. O filme é bem emocionante. Não é? Com aquela história toda, aquele negócio. Mas a história é verdadeira, inclusive com o Jonas Vieira, que é autor de uma biografia do Gugu. Bom, o Gonzaga tem mais de 30 biografias, sabia? É mesmo? E o Jonas Vieira, que é autor de uma delas, participou do primeiro programa que abriu a série aqui. E ele disse isso, e disse que inclusive o Gonzaguinha não é filho do Gonzaga. Isso é meio colocado em xeque no filme, né? Se, mas assim, né, quase que insinuado, né? Porque ele não é filho. Aí ele diz, olha, o pai dele era fulano de tal, que era um músico e tal, não sei o quê. Uhum. Mas o Gonzaga assume isso, que ele apaixonou-se pela mulher, e aí ele assume. O que é uma coisa legal, é uma outra história, uma subtrama disso aí, que eu acho que era bem interessante também de ser explorado. Mas de qualquer maneira, é um filme bem feito, veio no momento certo, na hora certa. E a gente, eu queria que vocês falassem de outra música pra gente ouvir de vocês aí. Olha, tocando mais uma música desse disco novo, que é o Trilho Terra Firme, que a gente tá ainda na turnê de lançamento desse disco, tem uma música chamada Pequenino, que é a segunda faixa do disco, é uma música de minha autoria com Daniel Monte, que não tá aqui, e com Sérgio Fonseca, meu grande mestre, poeta, sabe tudo de caneta. E não é salsa nem merengue. Não, esse é um samba de roda mesmo, um samba antigo, daqueles de bater na palma da mão e cantar o refrão junto com a gente. Então vamos lá. Vamos nessa. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Meu destino não mudou nem vai mudar. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou nem vai mudar. Tinha o vício da ilusão, tinha os versos de viola, tatuando de paixão os cadernos lá da escola. De repente feito bola, rola o mundo em minha mão. Hoje em dia na sacola, nem merenda e nem lição. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou, nem vai mudar. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou, nem vai mudar. Para o amor abro um sorriso, para a dor eu desconverso. Canto e sofro de improviso, viola a vida num verso. Vendo em minha vadiagem o que nela se anuncia, e que a vida é uma viagem que a própria vida adia. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou nem vai mudar. Tinha o vício da ilusão, tinha os versos de viola, tatuando de paixão os cadernos lá da escola. De repente feito bola, rola o mundo em minha mão. Hoje em dia na sacola, nem merenda e nem lição. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou nem vai mudar. Era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou nem vai mudar. Para o amor abro um sorriso, para a dor eu desconverso. Canto e sofro de improviso, viola a vida num verso. Vendo em minha vadiagem o que nela se anuncia, e que a vida é uma viagem que a própria vida adia. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou nem vai mudar. Quando eu era pequenino, só queria vadiar. Eu cresci, o meu destino não mudou nem vai mudar. É isso aí, gente. Esse aí é o Casuarina. Como é o nome da música? Pequenino. Pequenino. E já é uma outra história. A gente tocou uma antes, né? Que não tinha nada a ver. É. E o que mostra a versatilidade do grupo. Essa versatilidade, ela vem mostrar que o grupo é bem eclético, na verdade, dentro do samba. Não é que eles estejam procurando um caminho para poder fazer sucesso da noite para o dia depois de 11 anos. Né? Que acontece muito isso. Levou 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia, né? O Lenine é um, né? O cara arrastou perdeu. E é o que acontece mesmo, né? Beto Carvalho, esse pessoal. Leva 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Com vocês foi assim também? Olha, não, foi a custo de muito trabalho, assim, né? A gente correu muito atrás, assim, das coisas que a gente conseguiu até hoje. E eu acho que essa história que você falou, da versatilidade, do ecletismo, assim, do grupo, eu acho que é um pouco da nossa marca registrada, né? A gente faz isso, assim, para quem, porventura, possa acusar a gente disso, de que a gente está mudando o perfil do grupo agora, depois de 11 anos, não é verdade, porque desde o primeiro disco a gente já faz um pouco isso, botar todas as nossas influências em jogo mesmo, né? O João, como ele disse, pô, tem uma história ligada ao rock and roll mesmo, forte. É mesmo, não falou, tá devendo, hein? Fala aí, João, fala aí. Pois é, meu primeiro instrumento musical foi a guitarra. Foi a guitarra elétrica, tirando o piano que eu aprendi quando era criança. E quem, então, era o seu ídolo que você copiava? Eu gostava... Slash, eu gostava do... Mas eu ouvia, além disso, eu ouvia muito Beatles, muitos Rolling Stones com meu pai. Isso é um Beatlemania, você é mais antigo, né? É, você já é do Slash pra cá, né? É verdade. Mas aí é isso, o Luiz Augusto, porque acaba que cada um de nós tem uma bagagem muito própria, das experiências próprias, e a gente, mesmo, sei lá, inconscientemente, traz isso pro som do Casuarina, né? Então... Eu acho que aí dá esse tempero legal que... E assim, é bom dizer também que, assim, é a nossa característica... Não é forçado, acho que mostra um pouco da nossa cara, mas assim, já apanhamos muito por conta disso também, dos puristas, né? Do que muitos chamam de talibambas, né? Tem os talibambas, né? Os talibambas, desde o primeiro disco, dão pancada na gente mesmo, entendeu? Porque, estão desvirtuando o samba, porque como se o samba fosse uma entidade que não pudesse ser tocada. Agora, isso é uma coisa que é um fenômeno que já existe há muito tempo. Exatamente. Novos baianos, Bossa Nova, Novos Baianos. É uma besteira, mas ainda tem gente até hoje que se arvora no direito de... Não, vocês não podem mexer no patrimônio cultural. Que é um patrimônio cultural. Eu acho que o maior respeito que a gente tem muito respeito pelo samba, a gente tem muita consciência, a noção do terreno onde a gente está pisando. A gente sabe que há um pouco mais de 100 anos atrás, um camarada com pandeiro na rua era preso, era levado para a delegacia. Então, a luta que esses caras todos tiveram que lutar, o caminho que eles tiveram que percorrer até chegar aos dias de hoje, que a gente pode fazer o que quiser com o samba, é uma luta gloriosa. Então, a gente tem esse respeito. A gente tem a noção de que o samba é um movimento cultural de resistência mesmo, ligado à escravidão, ligado à cultura africana. Isso tudo a gente tem essa noção. Mas a gente se acha no direito de fazer também o que a gente quiser com aquilo, entendeu? Eu acho que por causa disso que você falou, por essa característica aí, existe esse movimento talibamba. Porque os caras, eles ficam querendo preservar, fossilizar uma coisa que, na verdade, ela tem que ser dinâmica. Como tudo tem que ser dinâmico, como você tem as releituras das músicas nordestinas, né, com a Melinha, com todo mundo, com Geraldo Azevedo, com Alceu, e você tem, e isso também com o samba, não é, você não tem que tocar Delcio Carvalho igual o Delcio Carvalho, nem o Cartola exatamente. Igual o Cartola, você tem que jogar a bola pra frente, aliás, é isso que vai fazer. Mandar um abraço pro meu parceiro Delcio Carvalho. Delcio é parceiro do João Fernando, Só o cara da guitarra, hein, gente? Ele fizeram show guitarra pro Delcio Carvalho. Fizeram uma música linda juntos, inclusive, que tá no nosso disco novo aí. Também tá no disco aí? Será que dá tempo da gente ouvir? Pelo menos uma palhinha dela? Qual é? É Murmúrio, chama Murmúrio. Qual é o número? Faixa número 4, se eu não me engano. 4, vê se dá pra gente rolar um pouquinho do Murmúrio. Parceria de João Fernando e Delcio Carvalho. Hoje só quero o murmúrio do canto da noite que vem me embalar. Quero escutar a saudade que tem tanta coisa pra me revelar. Lembrar que te amei muito mais do que é permitido em uma ilusão. E preencher o vazio com tudo que dita o meu coração. Hoje só quero o murmúrio da brisa macia que vem lá do mar. Quero seguir o caminho do tempo que passa pra não mais voltar. Cantar e quem sabe chorar tudo quanto ganhei, tudo quanto perdi. Relembrar amores que vivi. Há quanto tempo que eu vivo a buscar solidão. Loucuras fiz a me enganar, a me perder sem razão. Hoje só quero poder relembrar, sob o clarão do luar, tudo que sofri sem reclamar. Hoje só quero o murmúrio do canto da noite que vem me embalar. Quero escutar a saudade que tem tanta coisa pra me revelar. Lembrar que te amei muito mais do que é permitido em uma ilusão. E preencher o vazio. Isso aí, beleza, né, rapaz? Isso aí, conta a história dessa parceria aí pra gente. Pois é, a gente começou a se aproximar mais do Delcio na ocasião do prêmio da música brasileira, se não me engano, de 2010. Cuja homenageada naquele ano era a Dona Ivone Lara, né? Eterna parceira do Delcio. Então a gente foi chamado pra fazer um número musical junto com o Delcio. E a partir daí a gente, né, nós nos aproximamos, eu mandei uma melodia pra ele, ele voltou com essa letra e daí surgiu nossa parceria. Mesmo, rapaz, assim, você mandou a melodia? Mandei de entrão, meu. Aí, toma aí. Eu tô mandando uma musiquinha pra você. E foi muito rápido, ele já mandou a letra já na sequência e tá aí, essa música é... Agora, é legal, pede muito nos shows, é muito bonito. E essa relação é legal porque esses caras que são os bambas sem serem talibambas, eles estão abertos. A gente deve muito da nossa vida a essas pessoas. Por exemplo, Wilson Moreira é um cara que ajudou muito a gente desde o início. É o nosso, chamei de nosso padrinho, né? Porque a gente tava ali na Lapa perdido, ele tocando no inicinho, ele apareceu, gostou, deu canja e falou: rapaziada, é isso aí, vambora, que estão no caminho certo. Então, eu acho só que essa reação meio extremista que eu falei, assim, de às vezes de conflito com o que a gente propõe pro samba, ela vem muito menos, aliás, quase não vem dos artistas de samba mesmo, da velha guarda do samba. Sim. Ela vem mais de determinada de parcela do público, se acha, né, entendido naquilo que se acha. É um público que se apropria, é dono daquela memória, é dono daquele. Que fique bem claro, assim, o pessoal da velha guarda, os artistas do samba mais antigos, todos, desde o nosso início, nos abraçaram de uma maneira que isso aí que deu força pra gente continuar fazendo samba, entendeu? A humildade, a simpatia com que essas pessoas sempre trataram a gente desde o início, o Wilson Moreira, como ele falou, o Delcio Carvalho, seu Aloysio Machado, todos com que a gente teve contato, a gente foi muito bem tratado. O Zeca, Martim da Vila, sempre que nos encontra, assim, é uma festa. Então, assim, desse pessoal a gente não tem do que reclamar, entendeu? Inclusive, esse pessoal, ele recebe, geralmente recebe muito bem, porque ver no trabalho dessa turma que está surgindo, né, a continuidade e o interesse, né? Ou seja, o trabalho deles é um trabalho que dura, fica décadas aí e vai despertando o interesse de novas gerações, e é interessante, é legal porque perpetua, a coisa vai passando de pai para filho, para neto, verdade, né? Como o Gonzaga cantava com o Gonzaguinha, né, de pai para filho e tal. Mas é isso que acontece. Na verdade, vocês são todos afiliados, né? É isso aí. Nós todos somos afiliados desses mais. E voltando ao Delcio, ele fez uma participação num DVD que a gente gravou ao vivo, que tá para ser lançado agora no... Tá para ser lançado agora no início do ano que vem, um DVD ao vivo comemorando a nossa década de existência junto à Lapa, né? Então foi um DVD gravado nos Arcos da Lapa com vários convidados. Ah, legal. E o Delcio gravou uma música com a gente. Eu queria só aproveitar aqui para dizer que nós vamos estar no dia 30 fazendo um pré-reveillon maravilhoso na Food São Progresso, junto com a rapaziada do Bangala Fumenga. Vamos botar aquilo ali para explodir. Vai ser um misto de carnaval com reveillon, vai ser uma dia bagunça. 30 de dezembro na Food São Progresso, Casuarina e Bangala Fumenga. A que horas vai ser? Vai ser de noite? Entre 10 e 2 horas da manhã, por aí. E daquele negócio, o pessoal cumpre aquela obrigação social em casa, isso, né? Aí depois 10 horas, olha, vamos ter que sair. Infelizmente, eu tenho que sair, porque o médico disse que eu tenho que dormir cedo. E já vão correndo lá. Vamos sambar. Progresso. Chegou? Não chegou, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar, fechando com o Gonzagão. O que a gente pode... Grande, grande coisa. Vocês parece que vocês gravaram, mas não temos o gosto. A gente gravou um lamento do Gordurinha no nosso primeiro disco, chamado Súplica Cearense, uma música que acho que... todo mundo que gosta de música brasileira conhece, é um lamento muito conhecido, muito bonito, do Gordurinha, e que o Gonzagão gravou de uma forma magistral, assim, linda também. Acho que é a gravação definitiva. Eu acho que sim, eu acho que sim, é muito bonito e tal. E acho que valia a pena a gente dar uma escutada no Gonzaga cantando isso, porque é o que tem muito a ver com o que o João falou, do protesto, do que vocês falaram, né? Da realidade do nordestino, acho que é muito bonito. Legal, então vamos ouvir isso aí. Eu gostaria, antes de tocar, de agradecer a presença do Gabriel, que está aqui do lado, Gabriel Azevedo, voz e pandeiro, o João Fernando, voz e bandolim, e o Rafael Freire, cavaquinho, vocais e ônibus atrasado. Ele toca isso aqui na turma, mas valeu, muito legal a participação de vocês do Casuarina aqui. Obrigado, João, foi um prazer. Ao Gonzagão, nós estamos fazendo uma série de homenagens e vocês participaram de um programa dessa homenagem. Lembrar que é sempre um prazer estar aqui na Rádio Nacional, Patrimônio Cultural Brasileiro. E obrigado. Legal. E nós vamos então rolar agora aí a súplica cearense do Gordurinha, mas com a gravação imortalizada pelo Gonzagão. Pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não recebi direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheio de mágoas pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Sol, esconder o tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Ó Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheirinho de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou. É legal demais, né? Rapaz, não dá pra gente parar de ouvir, a gente fica ouvindo. E quer ouvir mais? Deixa um beijo aí no fundinho aí pra gente aí. O Gonzagão junto com o Fagner, cantando Súplica Cearense do Gordurinha. E com isso a gente vai terminando o programa de hoje, uma homenagem, mais um programa em homenagem a Luiz Gonzaga, com a participação do pessoal do Casuarina aqui, que teve a gentileza de vir aqui participar do Tema Livre, que tem a produção da Luciana Vale, assistência de produção da Maria da Glória Ferreira da Silva, operação técnica do Vinícius Piedade e a apresentação do Luiz Augusto Golo, coordenação geral de Marcos Gomes. Grande bom dia para vocês e amanhã às 10h05 da manhã o Tema Livre está de volta. Até lá. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não recebi direito, Senhor, me perdoe.